O primeiro chama-se I'm Out of Love e o segundo chama-se One Day in Your Life, um dia na tua vida. Estes são os dois temas que vão abrir esta emissão de hoje do Musicália para esta quarta-feira, 2 de junho de 2010. One day in your life, still ever remind you, I couldn't leave. ficamos agora com mais dois temas: Not That King, do primeiro trabalho, com o mesmo nome, do qual também extraímos o tema I'm Out of Love, e ainda do segundo, de onde extraímos o The Inner Life, vamos extrair também Fate Might Do, a música de Anastasia, esta cantora que tem, entre outras coisas, a arte de cantar, tocar piano, guitarra, e tem até uma marca de perfume e de roupa. All the time that we spend together, I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on! You know I'm not that kind. 'Cause I'm not that kind of girl. I'm not that kind of girl. And it's not mine. try to mess with Anastasia. Got another thing coming cause I handled mine, and I thought I better let you know. I'm no punk, I can't get down. I don't give a damn about who's around. That was just fine till now. So I'm held my head, knew I am. Well, I'm in. I'm in. Ooh, that's just the way it goes. Na carreira e na vida de Anastasia. Em 2003 tentou fazer um upgrade, digamos assim, ou um downgrade neste caso, do seu peito. Acontece que na normal consulta de rotina para a cirurgia, eis que Anastasia descobre que tem cancro da mama. É operada, é sujeita à radioterapia e até recupera bem. Mas ficou, física e psicologicamente, para sempre marcada. Criou inclusive uma fundação, a Anastasia Found, aliás, a Anastasia Foundation, para alertar para estes mesmos problemas do cancro da mama nas mulheres mais novas. Mudou o seu estilo musical e também cantou baladas. We'll Never Not Alone e Sick and Tired, embora este segundo nem tanto, mas o primeiro, We'll Never Not Alone, foram dois temas que marcaram também a carreira desta cantora norte-americana. Ela que nasceu em Chicago e que chegou a fazer filme, aliás, que chegou a ser banda sonora, por assim dizer, do Mundial de 2002, com o tema Boom. Mas os que aqui ouvimos são estes, We'll Never Not Alone e Sick and Tired. The world is changing and time is spinning fast. It's so amazing how you came into my life. I know it seems all hope is gone. I know you feel you can be strong. And once again the story ends with you and I. And anytime you feel like you just can't go on, just hold on to me. You should ever call my name, I'll be around. describe the way I feel for you. No matter how I try, words could never do. I looked into your eyes to find, as long as love is alive, there ain't nothing that we can make it through. Anytime, or if only for a while, don't worry, make a wish, I'll be there to see you smile. Ooh, we can make it through the fire, and my love, I'm forever by your side. And you know, if you should your heart. Encerramos mais uma emissão do programa Musicalia. Antes, deixe-me só corrigir o tema, não era We'll Never Not Alone, isso é a frase do Leclerc de Liverpool. Não, We'll Never Be Alone, assim é que está correto o nome da música de Anastasia. Anastasia que continua no ativo e estará a preparar um novo álbum, ao que sabemos. Da minha parte é tudo, eu estou de volta de hoje a 8 dias, quer dizer, para teres mais um artista, porque no programa musical eu estou de volta amanhã. Portanto, já sabe que amanhã estarei aqui para lhe trazer mais umas quantas raridades e coisas estranhas que deambulam por este enorme e gigante mundo da música. Fique bem, já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais uma noite entre todos. Até amanhã.